Salvador, boa tarde, o Pantanal 4790 com a Lima. Pantanal 4790, controle Salvador, acione identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro no 011. 050 na Mare, altímetro no 011, Pantanal 4790. Pátio, confirme o pátio que se encontra. Eita, chame solo 219. 219. Pisado Congonhas. Nível 430, a rota pesolou no meio após conforme a rota do plano do voo. Pista 1-7, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119, decimal 3, 19, decimal 8, 5424 no transporte. 100 graus, 15 nós, 15 443, o controle Salvador, assina identificação. Desça ao nível 060 da presente e voa direto ao toque. Desce pro 060, voando direto, toque 8443. Oh, Mike, pá, pá, pá, pá. Tá livre acionamento, chame a torre para táxi de decolagem, Mike, pá, pá, pá, pá. Uma boa viagem. Salve, Salvador, uma boa tarde. Do pátio principal. Frente, portão 1 do pátio principal, 2632, meio bomba. Zoar no corredor axé, reporte passando fora da barra. Estará passando fora da barra, aqui no Quebec Terra. Zulu Foco. Prossiga. Passo da barra, senhor. Só que eu estou trazendo para a parte do voo, onde tem a aeroporto de um posto, tem informação. O Papa Romeo November Zulu Fox está livre o acionamento. Aguarda a cópia, só um instante, um minuto, 1011. November Zulu Fox, eu solo. Asa fixa. E o November Zulu Fox está pronto, cópia? Salvador Sierra, November Juliette Oscar, Aeroclube João Pessoa. Decolada pista 1-7, vai ingressar curva à esquerda, ingressar no corredor forte. Inicialmente mil pés aguardando a ascensão do controle. Salvador em 19-8, 119 decimal 8 e o transponder é o 5423. O POB do Zulu Fox? E November Zulu Fox, chame a torre 18-6, acionamento táxi de decolagem. November, Zulu Fox, prossiga. Livre acionamento, reporte táxi. November, Zulu Fox, Rote. Cargo 8443, desça para 2 mil pés, altímetro 1011, para o localizador, curva à esquerda, proa 135, reporte estabilizado. Gente, para 2 mil pés, com 1011, curva à esquerda, 135, reporte estabilizado, 8443. Gente, 100 graus, 14 nós. 100 graus, 14 nós. 190 graus. November Zulu Fox, prossiga. Livre, reporte para ingresso na pista. November Alpha decolou Zulu 2, controle 19-8 até a volta, India November Alpha. Controle 19-8, India November Alpha, grato. Salvador, boa tarde, gol 1807, tem informação Lima. Gol 1807, o controle Salvador, assina identificação, desça ao nível 060 na chegada Bonfi, altímetro 1011. 060 na Bonfi, com 1011, gol 807. Avisa cargo 8443, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Gente, autorizado o final do ILS X-Ray 8443. Controle Papa Romeo Índia November Alpha, corredor Axé, 1 mil pés. Papa Romeo Índia November Alpha, mantendo meu pés no corredor Axé, altímetro 1011, reporta para da barra. 1011 reportará através do farol da barra. Papa Romeo Índia November Alpha. Pantanal 47110, reduz a velocidade 220 nós, desça para 3 mil pés, altímetro 1011. 2209, 10 para 3000, altímetro 0111, 4710. Seca, assinamento, portão 8. Autorizado, azul 4065, chame táxi. Reportará táxi azul 4065. Antena 14, 9, Novembro, Zulu Fox. Mantenha o ponto de espera, Mike. Pá, pá, pá, pá. No vento, uma centena 15 nós. Mike, papapapá, autorizado ingresso não no 7, táxi até a cabeceira 17 sobre a pista, reporte alinhado pronto, Mike, papapapá. Estabilizado, localizador visual. Novamba Zulu Foxtrot, decolou zona 6, efetue curva à esquerda para cruzamento do campo, o Novamba Zulu Foxtrot, agilizando o cruzamento na medida possível. Bem, retornando com a esquerda, Novamba Zulu Fox. 4-3, chama agora a torre, 1-8, décimo Medusa. 1-8-6, 8-4-4-3, obrigado. Oxanem 6-3-1-4, desça ao nível 050 na chegada, Mário. 050, Mário, 6-3-1-4. Pantanal 4710, autorizado a final do procedimento INS X-Way. Desça para 2 mil pés, altímetro 1-0-1-1, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray para o Pantanal 4710, descendo para 2000, voltará estabilizado o altímetro no 019. 3. 7, reporta na final, APSA 8443. Salvador Azul 4032, assistindo 160, boa tarde. Azul 4032, boa tarde, acendo identificação. Desça ao nível 070 na chegada Mari, altímetro no 09. Yeah. 4065, Juliette Alfa, ponto de espera, 18611, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera, 186, azul 4065. ABS 8443, cheque o trem, pouso livre 1-0, uma centena 14, nós 8443. A gente baixou e travou, livre pouso 1-0, o ABS 8443. Olá, Salvador, Zulu Fox. Zulu Fox, transfere o controle em 119.8 até a volta, Novamba Zulu Fox Trot. Poderia repetir, senhor, a mensagem? Zulu Fox. Espere agora para o controle Salvador na frequência 1-1-9-8, Novamba Zulu Fox Trot. 1-1-9-8, até a volta, senhor. Obrigado. Até a volta. 807, desça para 4000 pés, altímetro no 09. 4000 no 09, pro gol no 807. Atrás do Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Novembro, Zulu Fox. Papa Romeu, Novembro, Zulu Fox. Mantenha condições mais 1 no meu pés no corredor foto. Papa Romeu, Novembro, Zulu Fox, controle. Eu mantendo meu pé no corredor forte, na linha do litoral. Sempre confirma a radial da localidade de Serra Novembro, Juliette Oscar. Você quer radial de aproximação para Serra Novembro, Juliette Oscar, é isso? Desconsidere Novembro, Zulu Fox. Aguarde autorização para ascensão nível 075. Azul 4032, autorizado nível 060. 060, 4032. E papapapá, tá pronto? Autorizada a decolagem, uma centena com 15 nós, Mike, papapapá. Pensamento esquerda, proa 020, limite a radial 300 de Salvador. Completa redução 2209. É o CNF 314, esquerda 020, limite a radial 300 de Salvador, reduzindo 229. CNF 314. Pantanal 470, estabilizado ele, LS X-ray. Passando o marcador externo, agora a torre 118, décima meia dúzia. 118, meia, boa. Torre Salvador, boa tarde, é o Pantanal 470, estabilizado LS, passou em a serra. 710, boa tarde, continue a aproximação, guarde pista livre, 4710. Guardando pista livre, 4710. Mike, papá, decolou os 2-1, chame controle em 119-8, uma boa tarde. 119-8, obrigado, Mike, papá. Ao meu ainda Novembro Alfa, mantenha o meu pé. Frequência livre para a coordenação local. Mantenha o meu pé, frequência livre, dia Novembro Alfa. Controle, boa tarde, papapapá, Mike, papapapá, no perfil da DEL. Papapapá, Mike, papapapá, contato radar na decolagem, suba ao nível 430 na saída da DEL, após Leda, direto bridge. Positivo, 430, Leda, após bridge, Mike, papapapá. Já passado, tração no final, alinhado na inteira, 2406. Oxa, na M314, autorizado descida para 3 mil pés, altímetro 1019. 3 mil pés, 1019, 6314. Azul 4032, desça para 4 mil pés, altímetro 1019, reduz a velocidade 2209. 4 mil pés, ajustado no 01, reduzindo 220, 4032. Papa Romeu, Novembro, Zulu Fox, confirma a proa ideal para o destino. Guarde. Zero cinco nove, senhor. 059, Novembro, Zulu Fox. Tenho no zero, 240, meia frente. Fox. 059, Novembro, Zulu Fox. Azul 4032, atração para sequenciamento, esquerda proa 015, limite radial 300 de Salvador. Esquerda 025, limite radial 300 de Salvador, é isso? Esquerda 015, limite radial 300. Esquerda 015, limite 300. Oxana Romeo 314, completa a redução 1709, nós aguardando o vetor final. É 200, 170, 314. Voo 807, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, reporta estabilizado. Autorizado a final do X-Way, reportará estabilizado, com 807. Oxana Romeo 314, para o localizador, agora direita, proa 125, reporta estabilizado. Direita 125, reportará estabilizado 6314. Salvador, Pantanal 4710. Pantanal 4790, boa tarde, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, posição 09 do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, posição 09, pátio principal, Pantanal 4790. Atenção Salvador, boa tarde, o TAN 3155 centro da Lima para autorização. 3155 pronto 4. Pronto 4. Autorizado Guarulhos 340 pelo ISC 50, pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev. Controle 119 decimal 8, transponda 5473 para o TAN 3155. Autorizado Guarulhos 340 pelo ISC 50, decolada 10, curva direita da EL, Leda, Bidev. Controle 198, oceano 5473, TAN 3155. Correto, 3155, chama pronto. Chama. Tec na aproximação, meia dúzia de milhas, Boeing 7374, autorizado ILS X2, descendo para 2. Correto. Azul 4032, inicia a redução 1709. Reduzindo 4730. Controle de Salvador é o Fênix 07. Fênix 07, assina identificação. Fênix 07 identificou, passou posição coral, está mantendo 090. Estima vertical de Salvador 1744. Ciente, contato radar 56 milhas sudoeste de Salvador. Mantém o nível 090. Vai manter o 090, 607. Azul 4032, desça para 31 pés, para o localizador, direita para o 050. Correzinho, 055. Vai seguir tráfego na aproximação, 7 milhas, Airbus 318. Ok, desce para 3000, direita 055, para o LOC. Mantendo 179, 4030. Controle Salvador, Azul 4065, passando 2200. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Brilho. Ciente, 360 da EL, após Leda, Brilho, 4065. Oxana Romeo 314, reduza para a velocidade de aproximação, tráfego à frente 5 milhas e meia, reporte estabilizado o visual com pista. Estabilizou, voo 807, estou passando, está no ILS X-Ray. Gol 1807, agora a torre 118, decimal 612. Obrigado. Gol 1807, torre 118, decimal 612. A 2, está. 1807. Avistado, cheque trem, tem pouso livre na 10, vento de 110, 15 nós, 1807. Trem baixado, checado, livre pouso, gol 10, 1807. Afirmativo. Torre 118, décima meia dúzia. Torre 6, obrigado. Papá, papá, Mike, papá, papá, chama agora o centro Recife. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Positivo, 13325, 1251, Mike, papapá, obrigado. Bom voo. Papá Romeu, 9 anos, Zulu Fox, quando possível, estimado para pouso e através de Aracaju. aguarde para fazer chamado, não é melhor foco. Azul 4032, desça para 2000 pés, altímetro 1011. 2000 pés, 1011, 4032. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1396, informação Lima. Gol 1396, o controle Salvador, acione identificação, pressão nível 050 na chegada Mare, altímetro 1011. 050, chegada Mare, Gol 1396. Aproximação número 2 para pouso, aguarde pista livre. 7-6-3-1-4. Vitorino Juliette, ali mantém. Fênix 07, funções voar direto, quando está presente. Direto, quando? Solo 307, Solo 31, livrando a direita, Solo 1, 219, boa tarde. Direita 219, boa. Gol no 807, viva. 807, Alfa Kilo Pátio 3, reporta para ingresso Pátio 1. Alfa Kilo Pátio 3, vai reportar para o Pátio 1, no Gol no 807. 192, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 060 na chegada Mare, altímetro 1011. Desce ao nível 060 na chegada Mare, altímetro 1011, o da 392. Tá. 9327, confirma o nível para Ilhéus. 240. 240, sente. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 240, via Golf 677. Decola da 10, de direita na saída da El, Leda, Ilhéus. Controle 119.80, aciona 5460. Autorizado Salvador Ilhéus, Golf 677, saída da El. É, controle 119.8, transponde 5460, posto 6327, nível 240. Estimativo, é 307 da saída da El, Leda e Léo. Leda e Léo, grato, posto 6327. Lembra Zulu Fox, controle? É, para os estimados de Través de Aracaju, 1829, e pouso em João Pessoas, 2053, né? Copiar através de Aracaju 1829, pouso 2053, grato. Boa tarde. Olha, Evra, pela direita 1219, boa tarde. O Gol 807, parte 3 para o Pationa. Sente, mantém a posição. Atendo. No quarto, lembrando. 1219, 6314. Solo Gol 649 para o táxi, 85 a bordo, 2.